rap, gospel na jogada, só Lucas linha de frente. O evangelho é nossa cara, os profetas de calça larga. Rap, gospel na jogada, só Lucas linha de frente. O evangelho é nossa cara, os profetas de calça larga. Solta a voz, aperte o play, faça eterna com a palavra. Convoca os loucos do mundão pra seguir nossa jornada. Se o rap ainda tem voz, vamos fazer barulho, derrubando as trincheiras pra nossa força. Não há muro, é pancada na lata, apavora o opressor. Na arena de gigantes, sou tipo gladiador. Da cinza ressurgido, um renovo a cada dia. O santo sangue inocente me deu carta de alforria. Disposição pelo que faço, não abalo, sou imune. O nosso amor é pela vida, não hip-hop no YouTube. O ser humano inconsequente, a caminho do abismo. Uma pá de fariseu, pregar o falso moralismo. É fogo no pavio, nessa terra de cego, onde valores sociais vem sofrendo um retrocesso. Na era digital, escravidão infantil, pornografia na TV, mostrando a cara do Brasil. São indícios que indicam o regresso do Deus vivo. Testemunho de vitória, o reinado do oprimido, senado louco. O juízo não vai ter como fugir, prostrado aos pés de Cristo e gritando, eis-me aqui. Rap, gospel na jogada, só Lucas linha de frente. O evangelho é nossa cara, os profetas de calça larga. Rap, gospel na jogada, só Lucas linha de frente. O evangelho é nossa cara, os profetas de calça larga. Rap, gospel na jogada, só Lucas linha de frente. O evangelho é nossa cara, os profetas de calça larga. Rap, gospel na jogada, só Lucas linha de frente. O evangelho é nossa cara, profeta de calça larga. Mas sem ressentimento, alegria ou sofrimento. A fé é nosso farol, Jesus Cristo o armamento. Pra viver intensamente numa busca incessante. Ser forte na fraqueza é triunfo resultante. Olhar pra trás é retrocesso, não tem como desistir. Tipo um barco à deriva, um palhaço sem sorrir. Esse mundinho que cê vive é tudo muito passageiro. Tribulação no mundo cão, não abate o guerreiro. Cada compasso do meu som, tenho mais convicção que eu vou bem mais além que popivete na função. Um espelho que reflete um futuro obscuro. Mizuno, vaidade, liberdade atrás do muro. Raciocínio defasado, ultrapassa o domínio. Respeito é sempre bom, facilita o convívio. Tornei aí pro espalador religioso. Aqui é mato que não sustenta a própria voz. Pensa que o rap é desacato. São indícios que indicam o regresso do Deus vivo. Testemunho de vitória, o reinado do oprimido. Juízo não vai ter como fugir, prostrado aos pés de Cristo e gritando, eis-me aqui. Rap, gospel na jogada, só Lucas linha de frente. O evangelho é nossa cara, os profetas de calça larga. Rap, gospel na jogada, só Lucas linha de frente. O evangelho é nossa cara, os profetas de calça larga. Rap, gospel na jogada, só Lucas linha de frente. O evangelho é nossa cara, os profetas de calça larga. Rap, gospel na jogada, só Lucas linha de frente. O evangelho é nossa cara, os profetas de calça larga.